Aí, isso aqui é função real. Rap é mapaense, sente o peso. Aqui tá o veneno, não dá pra esconder. E quando o bicho pega, não tem pra onde correr. Logo cedo com os irmãos, tô junto na função. Pra ver se rola mais um som. Falando da quebrada, dos baratos que acontece. Os moleques se matando, chega até me entristece. Mas não posso deixar quieto esses baratos, não. A gente tem que buscar uma solução. Não posso me iludir achando que não tem. Os manos se matando por nota de 100. Aqui tá o veneno, eu não vou negar. Periferia é foda em qualquer lugar. Tem malandragem, tem ladrão pra todo lado. Os molequinhos de maconha só andam chapado. Eu vejo um bando aglomerado lá no canto. Mais tarde sei que vai ter sangue derramando. Porque aqui tudo termina na facada. Tiro, paulada, às vezes terçadada. Ninguém quer ser menos que ninguém, eu sei. Enquanto isso os mano vão desafiando a lei. Roubando pra caralho, chapando de montão. Carreira que termina no caixão. Canta essas paradas pros moleques se tocar. Que ainda tem saída, só basta querer mudar. O crime é sem futuro, pra que se enganar? Ha, quem não se garante pode varar. Aqui tá o veneno, não dá pra esconder. E quando o bicho pega, não tem pra onde correr. Aqui tá o veneno, rapá. Quem não se garante pode varar. Aqui tá o veneno, rapá. Quem não se garante pode varar. Pra quê que eu vou querer me iludir? Se aqui tá o veneno, então pra que mentir? O povo tá ligado no que eu tô falando. E essas paradas rolam há vários anos. Entra governo, sai governo, nada muda. E a molecada continua aí na rua. Só fazendo besteira, aprendendo que não presta. Fazendo assalto pra gastar tudo na festa. Se metendo em gangue, derramando sangue. Eu sei que muitos só precisam de uma chance. Pra mostrar que são capazes de se regenerar. Assim como eu mudei, você pode mudar. Eu tive lá, no meio do fogo cruzado. Eu vi a morte arrastar o mapa de chegado. Que achava que o crime era a melhor opção. Não dá mais tempo pra pedir perdão. Mas uma mãe chorando aqui já é normal. Se vacilar, ninguém tem pena de passar o sal. Sem piedade, tipo Afeganistão. Macapá, extremo norte, clima é de tensão. Que Deus proteja esse povo da maldade. E que nas letras eu não forte com a verdade. Enquanto tiver braço decepado, eu vou cantar. Quem não se garante pode varar. Aqui tá o veneno, não dá pra esconder. E quando o bicho pega, não tem pra onde correr. Aqui tá o veneno, rapá. Quem não se garante pode varar. Aqui tá o veneno, rapá. Quem não se garante pode varar. Quem não se garante, então pode varar. Tá perigoso aqui, é. Aqui eu sei que tá. Depende de você, seu destino mudar. Tudo é mais difícil se desacreditar. Desde moleque vivo aqui e sei que o sangue ferve, tentando me esquivar dos açuis na pele. De longe eu vejo no olho a maldade, na ambição das onças a derramar quilate. Vejo mina se vendendo nas que nada quebra. Vejo mina perdendo a mão por pedra. Vejo famílias perdendo o barraco queimado. Gente morrendo, também afogado. Aqui tá desse jeito, veneno de cabo a rabo. É mãe do buscar filho apinhorado. A vida desses porra é desde pequenininho. Herança pro crime, problema pra vizinho. Então parceiro, se liga nessa vibe. Conscientizar, essa é a nossa mensagem. O bicho tá pegando aqui em Macapá. Só que daqui não vou varar. Aqui tá o veneno, não dá pra esconder. E quando o bicho pega, não tem pra onde correr. Aqui tá o veneno, rapá. Quem não se garante pode varar. Aqui tá o veneno, rapá. Quem não se garante pode varar. Pra todas as quebradas, vem com nós, parceiro. Quem não se garante pode varar.